meus olhos sejam teus olhos, Senhor. No meu jeito de olhar, que minhas mãos sejam tuas mãos, Senhor, para que eu possa ajudar. Que os meus pés sejam teus pés, Senhor, por onde quer que eu vá. Minha voz soará mais forte, além do poder da morte. Eu quero